FQV MCs, Ja Bless, Marihuana Man, Foya Bambambocla. Eu sobrevivo de cannabis sativa e LSD. Os homens me embaçam por eu queimar o THC. Boja por que. Eu sobrevivo de cannabis sativa e LSD. Os homens me embaçam por eu queimar o THC. Boja por que. Boja por que. Criança com cigarro nos dedos, jovem na Babilônia se perde no crack mais cedo. Já me traz paz, faz de mim um guerreiro, um serafim. Músicos do céu, um freestyleiro, faz ter humildade por inteiro. Minha arma de fogo é o faia do meu isqueiro. A hipocrisia acaba com o brasileiro. 100% da paz, quem traz é os ganjeiro. Reggae music, black music, I love you music. É o raga que venho pronto pra te libertar. Já enxergar os dois lados da moeda. E mostrou que nunca ninguém me levará a queda. Poxa, por que esse mundo é assim? O que fizeram com o nosso país? Não tô vendo cidadão feliz. Seguimos vivendo sem diretriz. A bomba tá pronta pra explodir. Quadrilha do terno quer nos instruir. Pensando na forma que vai agir. Não querem ver o povo progredir. Fica difícil viver com tudo isso ao nosso redor. A força do alto consumo do vício que leva a vida do menor. Na maior da crueldade, mais um menor de idade. Cansado de ser manipulado pela sociedade. Sem medo das autoridades, sem tempo pra ser um covarde. Moleque já viveu pra caralho, já matou, agora foge das grades. Nunca parou pra pensar se tá tudo certo. Se as cartas da mesa são de um jogo esperto, se vai correr pelo certo. Se o certo às vezes é errado, se o errado às vezes é o certo. Não tem o certo, é tudo errado nas leis criadas pelo engravatado. Na miséria em cima do seu prato, no povo que corre pra trás, olhando pra frente em busca da paz. Só encontrou a guerra, nunca subiu, tem medo, não tá preparado pra hora da queda. O final do precipício é nós que escolhe enxergar. Muitos se esqueceram disso antes de se atirar. Eu sobrevivo de cannabis sativa e LSD. Os homens me embaçam por eu queimar o THC. Odiar por que. Eu sobrevivo de cannabis sativa e LSD. Os homens me embaçam por eu queimar o THC. Odiar por que. Eu sobrevivo de cannabis sativa e LSD. Os homens me embaçam por eu queimar o THC. Odiar por que. Eu sobrevivo de cannabis sativa e LSD. Os homens me embaçam por eu queimar o THC. Odiar por que. Odiar por que.